Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no Acervo Fantástico. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um grande sucesso de bilheteria no cinema de terror. Inclusive, eu estava vendo que é a franquia mais bem sucedida enquanto a bilheteria da história de terror é Invocação do Mal, do James Wan, filme de 2013, estrelado pela Vera Farmiga e o Patrick Wilson. Além deles, tem também a Lily Taylor, o Ron Livingston. É uma história baseada num caso, entre aspas, real, né, dos Warrens, que era um casal de investigadores paranormais, né? E, inclusive, aquele filme que o Igor já recomendou, o Terror em Amityville, é um caso deles, né? Então, eles são bem renomados nesse mundo, né? Então, a gente estava falando sobre casas mal-assombradas nessa temporada, acho que tem tudo a ver. Então, esse é o nosso episódio de hoje. Mas, antes disso, deixa eu pedir para meus dois co-hosts se apresentarem, darem a saudação deles. Grande Diego Nunes. Olá, pessoal, tudo bom? Super feliz de estar aqui, empolgado para falar sobre esse filme. Eu sei que esse filme é muito popular, todo mundo adora esse filme, muita gente gosta, muita gente não gosta, muita gente tem medo desse filme, né? Então a gente vai ser muito legal falar sobre ele. Muito bom. E o Igor de Campos? Olá a todos e todas que estão nos escutando. Cavaleiros, é sempre um prazer estar com vocês aqui falando sobre esses filmes escalafobéticos e mal-ajambrados que nem usa pochete em boate de striptease, né? Discordo do Diego, todo mundo gosta desse filme. Não, esse filme é uma porcaria. Eu tô muito animado hoje pra falar mal de Invocação do Mal. Né? Eu invocarei o mal falando sobre esse filme hoje. Eu sei que a conversa vai ser ótima, então tô muito empolgado pro episódio de hoje. É isso aí, eu sou o Felipe Sobreiro. Então, pessoal, já falando do filme, né? É um filme de 2013, Invocação do Mal, The Conjuring, que ele, além de ter dado início a essa trilogia, né? Teve 13, inclusive estão fazendo um quarto agora. Ele gerou toda uma série de outros filmes paralelos e relacionados. Teve aquela atriz da Annabelle, que é uma boneca que aparece nesse filme. Teve da Freira, teve vários, assim. Então, é um filme super bem sucedido nesse sentido de criar, tipo, uma... toda uma série, assim, uma pessoa chama de universo cinematográfico, né, que nem da Marvel, mas é tipo uma série de filmes relacionados, né, isso não é uma coisa nova, né, sempre teve aqueles faroestes antigos, eu lembro aqueles faroestes italianos, né, você ia ver, tinha 30 filmes do mesmo personagem, né, então não é uma versão moderna, mas é, hoje em dia é mais visto nesses filmes de super-heróis e tal, que um filme tem a ver com o outro, e aí sai o spin-off e tal, então foi muito nesse sentido, né, tava até olhando as bilheterias, é a série que mais teve sucesso com o público, né? Não sei se com a crítica, mas com o público foi um filme super assistido e tal. Inclusive eu vi também os três no cinema. Eu, pessoalmente, já adianto, assim, que eu tô, acho que talvez entre o Diego e o Igor, né? Que o Diego curtiu bastante, o Igor não curtiu. E eu curti muito quando vi no cinema e dessa vez agora pro episódio eu não achei tão bom assim. Eu prefiro o segundo filme ainda, que se passa na Inglaterra, que também é baseado num outro caso, assim, entre aspas, que aconteceu e tal. Eu acho que aquele filme tem umas coisas que se perde um pouco, mas eu gosto muito do elenco todo. Eu gosto do diretor, o James Wan, que começou fazendo aqueles filmes do Saw, né? Jogos Mortais, e aí ele começou a fazer vários filmes de terror, assim, diferentes, né? Ele, inclusive, fez aqueles Aquaman de ação. É um cara que não é simplesmente terror, mas os filmes dele, em geral, são muito interessantes, né? Teve aquele Malignant, que eu achei bem legal, bem meio B-movie, assim, que passou uns anos atrás, né? Eu achei legal. Ele tem um bom gosto, eu acho, né? Não sei se é o caso desse primeiro Invocação do Mal, mas a gente vai conversar agora ao longo do episódio, né? Só pra passar a trama do filme rápida, né? Porque é uma história que nessa temporada agora tá bem familiar, assim, né? Tem uma casa onde chega uma família e esse esquema bem tipo Amityville, né? Que tem uma família, assim, meio de classe operária e tal. E aí começam a acontecer umas coisas estranhas à noite, aí o pessoal descobre que tem alguma coisa lá dentro, chama um padre, que nesse caso seria esses demonologistas, né, que é um casal real que existiu, os Warrens, né, e eles descobrem que realmente tinha alguma coisa lá naquela casa, tinha tipo uma bruxa, né, que estava influenciando negativamente, eventualmente a mãe, né, que é a Lily Taylor, e tem todas aquelas cenas que a gente já conhece desses filmes desse gênero, né, de exorcismo, quadro caindo, barulhos na noite e tal, e é isso, né, no final eles conseguem ajudar a família, a história acaba num final meio feliz, assim, né, que... aquela presença não tá mais lá, mas é uma coisa que custa um pouco a mulher do casal, né? Dos Warrens, a Vera Farmiga, né? Que faz a Lorraine, ela... esse processo todo meio que castiga ela, né? Então não é simplesmente chegar lá, caça fantasmas e acabar com tudo e vai pra casa, né? Tem um certo peso, assim, esse trabalho que eles fazem. E é isso, né? A história é isso, né? A família é assediada. pessoal vai ajudar eles e no final resolve. É isso, não tem muito mistério, não tem muito twist, né? Deixa eu perguntar qual é a história que vocês têm com o filme em relação à primeira vez que vocês viram, se vocês viram os outros ou não, se vocês já sabiam alguma coisa desses Warrens. Deixa eu começar com o Igor, que hoje está representando o contra do debate. Por favor, Igor. Não, longe de mim, eu não quero convencer ninguém a não gostar do filme. Se você gosta do Invocação do Mal, continue gostando e continue assistindo os filmes da série. Eu acho que as pessoas têm que assistir. Eu sempre advogo que as pessoas têm que assistir filmes de terror, a mais filmes de horror. Então, assim, se o seu lance é The Conjuring, então assisto The Conjuring. Eu, particularmente, acho que é um filme muito fraco. Eu não gostei. A minha história não é uma história muito longa. Eu não vi esse filme no cinema. Sempre tive curiosidade de assistir esse filme. Ele sempre foi muito bem falado. Inclusive, quando eu tava fazendo as minhas pesquisas pra gente poder gravar esse podcast, eu vi que muita gente, né, coloca o The Conjuring como sendo o melhor ou um dos melhores, ou no top 5 dos melhores filmes de horror que já assistiram, assim, muitos podcasters, muita gente que faz vlog em YouTube de cinema. Então, pois é um filme que ele é quase que unanimamente aclamado, né, não sei se pela crítica, mas pelo público, pelo menos, né, o excelente James Wan, que é, na minha opinião, um excelente diretor, mas que tem uma carreira um pouco irregular. Tem uns filmes dele que eu gosto muito, tem outros que eu não gosto nada. Fez esse filme e, assim, eu fui, não com expectativas muito altas, mas, assim, eu fui já meio que predisposto a gostar do filme. E eu não gostei. Mas, assim, eu vou falar agora, eu vou falar sobre as coisas boas do filme. Depois eu posso discorrer mais sobre por que, que eu não gostei do filme. É um filme que, estilisticamente, eu acho que ele é muito bem feito. Ele é muito bem realizado. Ele tem uma vibe, assim, meio found footage. Não é um filme de found footage, né? Pra quem não sabe, found footage são esses filmes de horror em que o filme, basicamente, é uma filmagem que foi encontrada perdida em algum lugar. Eu acho que o exemplo mais recente, mais famoso de found footage é o Bruxa de Blair, e também tem aquele Atividade Paranormal, que também fez muito sucesso, acho que nos anos 2000 e alguma coisa. Deu origem àquele Blumhouse, né? O Atividade Paranormal foi super sucesso também, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, não é um filme de found footage, mas ele tem uma vibe meio found footage, porque tem, assim, eu acho que nos melhores momentos dele, ele parece meio que um documentário que está sendo feito sobre aquelas pessoas que estão vivendo aquele momento. Ele tem uma coisa meio câmera tremida, sabe, com a iluminação ambiente mesmo. Eu acho isso estilisticamente muito bem interessante. E tem outros momentos em que parece que ele bebe um pouquinho da fonte do giallo. São filmes que eu particularmente gosto muito. Para quem não sabe, giallo são filmes de horror italianos, né, que fizeram muito sucesso no final dos anos 70, no começo dos anos 80. Não só Dario Argento, que eu acho que é o principal nome, né, mas tem vários nomes, o Lucio Fulci, o Sergio Martino. Especificamente, eu acho que o Sergio Martino, né, talvez tenha sido uma influência do James Wan, nesse filme. Só pra dizer que no nosso Instagram tem um post lá, perpétuo, lá no topo, explicando, né, o que é diálogo que a gente fez. Foi mencionado já antes. A gente criou um postzinho que tá no nosso Instagram, lá no Acervo Fantástico. Explica direitinho o que é diálogo, né, pra quem estiver ouvindo e tem interesse. No nosso Instagram tem um post explicativo lá. Bem lembrado, de fato, assim, sabe? Quem se interessar tem no nosso Instagram esse post, né? Então, o filme, ele tem várias qualidades. Não vou dizer que é um filme horrível, é horroroso, olha, não assista. Se você assistiu e gostou do Invocação do Mal, eu vou te julgar. Não, mentira, eu tô te julgando, mas, assim, não vou te julgar dessa forma, né? É uma pena dizer isso, mas apesar dessas excelentes características estilísticas, o filme também tem uma trilha sonora que eu gostei muito, né? E uma trivia do filme é que o compositor da trilha sonora, ele é o grandíssimo vilão do filme, que é a bruxa Batiba. Então, cara, o compositor da trilha sonora faz uma ponta no filme. Apesar disso, quando o filme terminou, eu tava decepcionadíssimo, né? Eu não gostei da história, não gostei dos personagens. Eu achei que o filme, ele não trabalha bem. Ele apresenta algumas coisas interessantes aqui e ali, mas eu acho que ele não desenvolve nada. Mas eu achei o filme, assim, é um filme de terror inócuo. Não sei, é um filme de terror que talvez os estúdios Disney poderiam fazer, sabe? É um filme de terror, assim, bem comportado, limpinho, higienizado. Ninguém morre, não tem muito sangue, tudo acaba bem. Ele não é perturbador, ele não vai fazer você perder o seu sono. Ou seja, é um filme de horror quase que carinhoso, assim, com o espectador, assim, que quer ser gentil com o espectador, né? Quer fazer um carinhozinho. Olha, eu vou te assustar, mas eu não vou te assustar muito, não, ó. Tudo acaba bem, sabe? Eu acho que ele é uma excelente porta de entrada a outros filmes de horror que eu acho que são mais interessantes. Mas eu, particularmente, falando dos meus gostos, eu gosto, né, de ser provocado, eu gosto de uma coisa mais transgressiva. Eu acho que o filme de horror é justamente um espaço privilegiado para você provocar e você assustar e amedrontar. Eu acho que é esse o propósito, né? E perturbar o espectador. Eu acho que o Invocação do Mal, ele não faz nada disso comigo. Para mim, eu terminei o filme, assim, trouxe para minha vida a mesma coisa que eu trago dos filmes da Barbie ou os filmes de princesa da Disney. Acabou e tá. não me perturbou, não me assustou, não vou perder o sono. E foi um filme de horror. Que decepcionante. Eu acho decepcionante. Perfeito, Igor. E agora sim, do outro lado, né, do debate, candidato Diego Nunes. Cuidado com essa cadeira aí, por favor. Cadeira? Ah, cadeira. Boa. Adorei. Ainda bem que é Zoom, né? A cadeira não vai chegar lá. É, eu acho uma pena muito grande. Pra mim, eu me arrependo muito de não ter visto esse filme no cinema. Que 2013, provavelmente, eu não me lembro exatamente, especificamente, mas provavelmente foi uma época que eu ainda tinha muito medo de filme de possessão. Ainda tinha um pouco de resquício, de trauma de ter assistido O Exorcista, de não conseguir dormir, mesmo adulto, sabe? Então, eu tinha ouvido falar que o filme era pesado e era muito eficiente, e muita gente saía meio abalada do cinema, né? E era bem possessão mesmo. Então, eu acabei evitando, não sei porquê, fiquei com um certo medinho e não fui ver o filme no cinema. Porque quando eu vejo esse tipo de filme no cinema, eu fico bem mais afetado do que no vídeo, né? Do que em casa. Quando eu fui assistir, por exemplo, Atividade Paranormal, primeiro, fui assistir à noite com o Felipe e fiquei meio mal depois. Não consegui dormir direito, não. O Felipe ficava rindo e tal, mas como ele é coração de pedra, né? Mas eu não consegui dormir direito, não. E depois que eu fui assistir de novo Atividade Paranormal, achei tranquilo, uma bobagem e tal. Mas porque tava no cinema 9:30 da noite, né? Mas o Invocação do Mal é o tipo de filme que realmente é muito legal de ver no cinema. Porque quando eu fui ver na televisão, eu acho esse filme, eu gosto muito desse filme. Eu também, uma coisa que eu concordo com o Igor, ele não é um filme que tá nos top, nem nos top 10 ou top 20, sei lá, top 20 de filme de terror. Sem dúvida, ele não é uma obra-prima. Ele não chega nem aos pés de Bebê de Rosemary, Exorcista, Massacre da Serra Elétrica. Não chega. Ele é um ótimo filme de terror, mas ele não é uma obra-prima de fato. Mas eu acho que é um filme extremamente bem executado. Ele tem um roteiro simples. O diretor, ele usa artifícios de câmera e de fotografia. E a reconstrução de época, o figurino, os atores são muito bons. Ele usa várias coisas que já existem, já existiam antes. Por isso, talvez, que ele não entre no panteão de grandes filmes de terror, porque ele não é um filme original de fato. Tudo que tá no filme já tinha sido feito antes. Só que é feito de forma muito bem feita. Tudo do filme é bem feito, eu acho. A forma que ele cria suspense, o movimento de câmera que ele escolhe, a paciência que ele tem, que hoje em dia é difícil achar, né? Hoje em dia você usa a edição, sabe, rápida e cortada, e acaba o filme ficando com um monte de jump scares. Esse filme tem alguns jump scares, mas são poucos. Esse filme tem paciência. Esse filme, ele cria um suspense de forma mais tradicional. O Igor, ele achou influência no diálogo. Eu vi muita influência de Poltergeist. Tem aquela lance da televisão ligada, no início do filme, né, quando o prólogo com a Annabelle. Tem lá o quarto cheio de coisas mexidas, né? Provavelmente o quarto estava todo bagunçado, né? Por causa da entidade que tinha possuído lá a Annabelle, bem Poltergeist, né? E a família dos anos 70 tem uma dinâmica também parecida com a família de Poltergeist. Então é um filme moderno, mas ao mesmo tempo ele pega coisas muito boas, técnicas, né? Técnicas boas, utilizadas no passado. E utiliza de forma muito bem feita agora, quando foi utilizado em 2013. Então eu admiro isso, eu gosto disso. Eu gosto de filmes realmente bem feitos, feitos com carinho, com amor. É um projeto, com certeza, de amor, sem dúvida. E aí eu vou entrar numa primeira tese sobre o filme já, porque eu preciso reportar, preciso dar uma réplica ao que o Igor falou. Uma coisa específica que o Igor disse é que o filme, ele não assusta, ele não dá medo. Um filme que você pode dormir tranquilo depois. Falou tudo isso, né? Eu acho que o Igor, ele não entrou na história, ele achou o filme bem Barbie, tranquilo, rosa, porque o filme se utiliza de uma técnica pra dar medo que o Igor, ele está cansado de saber que essa técnica, ela é antiga e ela é simplesmente uma técnica, então o Igor não entra nisso, que é um filme de terror que se finge de documentário, se finge baseado em fatos reais. É um filme que tem uma estética realista, pensando no realismo literário, que é ficção, são histórias criadas, mas é uma ficção com conteúdo de verossimilhança que parece real. É uma estética do real. E o filme se utiliza disso. Aquele chamado baseado em fatos reais no começo, né? Que é meio pra incentivar isso, né? Esse lado, né? No espectador. Que é tudo bobagem. É tudo mentira. É óbvio que é mentira. O casal Warren, Lorraine e Ed Warren, eles eram completos charlatães. Tranquilo. Todo mundo sabe disso. isso. Completamente. Completamente, sabe? E aí no filme, nossa, e eles usam um negócio assim, o filme todo é construído, eu acho, de uma forma muito bem feita, a maneira que os personagens do casal são introduzidos, e devagarinho a gente vai conhecendo eles, a gente conhece a casa deles, a gente vê que eles têm uma filha, e a gente vê que eles têm aquele, todo aquele museu, né, de artefatos sobrenaturais, né? E aí tem a palestra. Devagarinho a gente vai conhecendo esse casal, e cada vez mais a gente vai assimilando essa impressão de que aquilo ali aconteceu tudo. A família também é super verossímil, é mostrada de forma verossímil. O casal, ele é um, eu concordo com o Igor, é um casal meio assexuado, mas ele realmente é um casal que poderia ter existido, com 5 filhas, e realmente existiu. Teve essa história desse casal, dessa família, Perron, que alugou uma casa e que muitos anos atrás uma bruxa tinha se enforcado, né? Uma mulher que era considerada bruxa tinha se enforcado. É verdade isso, tá? Então o filme tem essa pretensão de ser baseado numa história real e é contado como se fosse real. E aí tem uma cena no final do filme que é uma entrevista real que aconteceu. Tem um som, né? Tem um áudio no final do filme. E as fotos, né? As fotos. Então as pessoas ficam apavoradas com isso. As pessoas que meio que acreditam que pode ter acontecido daquele jeito, cagam de medo desse filme. Certeza. Por causa desse artifício. Mas a gente que estuda arte, que já estudou filme de terror, estética gótica, literatura e tal, a gente sabe que isso é só mais um artifício estético pra fazer arte, pra fazer filme. Mas nada, parece real, mas não é, sabe? A estética é realista, não é real, não é verídico. E a gente não cai mais isso. Igor, sua réplica? eu concordo com esses pontos positivos do Diego, assim, eu tenho que dizer que o filme ele gerou muita tensão em mim, eu acho que são os melhores momentos do filme, o filme ele gera tensão, e eu concordo com o Diego nesse sentido, é um filme muito bem executado, mas o filme ele me passa essa vibe de documentário, e eu acho que justamente esses são os melhores momentos do filme, assim, essa vibe documental do filme que acontece principalmente nas cenas em que a família tá na casa, antes dos Warren chegar, então assim, quando você vê só a família, né, que é o casal feito pelo Ron Livingston, a Lily Taylor e mais outras 5 meninas. É, 5 crianças e uma delas é aquela Joey King, né, que é dessas filhas, acho que é a mais destacada, e tem aquela outra filha, a Hayley McFarlane, que era a filha do Tim Roth naquela série Lie to Me também, reconheci ela, a segunda, terceira lá, mas dessas crianças é só a Joey King que realmente tem uma carreira agora, tem um filme dela na Netflix que estreou esses dias, né, mas assim, o elenco, quando a gente diz que o elenco é muito bom, a gente se refere realmente mais aos adultos, né? Isso. Pois é, essas cenas são excelentes. Essas cenas de realismo documental, elas são realmente assustadoras. E eu acho que o James Wan é um excelente diretor no quesito criar tensão no espectador. E eu fiquei tenso. O filme, de fato, ele tem alguns jump scares, que é uma coisa que me chateia, porque eu acho que é um recurso muito bobo e é super usado, especialmente por filmes de horror contemporâneos. Pra quem não souber, explica rapidão o que é um jump scare, que a gente tá falando esse termo em inglês, né? Só pra alguém que estiver ouvindo. O que é um jump scare num filme de terror? Jump scare é basicamente quando o diretor ele quer dar um susto no espectador. Então, assim, naqueles momentos em que, por exemplo, tem alguém andando numa calçada e tem muito silêncio, não tem nenhuma música, uma música é uma música muito tranquila, e de repente acontece alguma coisa. Alguém chega por trás, né, e pega do ombro do protagonista. Aí o protagonista se assusta e a plateia também se assusta. Esse é um jump scare. Mas, assim, em defesa desse filme, ele tem alguns jump scares, mas ele não faz um super uso disso. Eu acho que ele usa de uma forma correta, digamos assim. Ele usa com parcimônia o jump scare. E em momentos muito bons, né, em que ele cria uma tensão e aí depois tem um jump scare. E às vezes não tem, né? Às vezes ele frustra você. Ou seja, ele até subverte algumas expectativas. Especialmente, né? A palma, né? Especialmente a palma. Essa é uma hora excelente do filme. Então, assim, corroborando com isso que o Diego estava falando, é um filme tecnicamente muito bem realizado, assim. Agora, duas coisas. Uma delas é, isso não me incomodou, esse realismo mais tosco do filme. Isso é uma coisa que, inclusive, me agradou do filme. Eu acho até que os melhores momentos do filme acontecem quando ele consegue atingir e manter esse realismo, né, quase documental. E a outra coisa é nessa questão da originalidade, assim. Recentemente eu estava lendo um livro de um escritor norte-americano chamado Brian Kinney, um escritor de horror, e no prefácio do livro dele ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele fala que no gênero de horror, originalidade é uma coisa super valorizada que não serve pra nada, né? Porque você sempre está trabalhando com os mesmos tropos, com, né, os mesmos temas. Então, casa mal-assombrada, né, vampiro, lobisomem, todo mundo já viu isso. Então, o bom escritor, ou até estenderia isso, o bom cineasta de horror, né, que trabalha dentro desse gênero, ele não é o cara mais original do mundo. Ele não vai contar uma história que ninguém nunca ouviu, né? Mas vai ser aquele cara que vai, aquele cara, aquela mulher, que vai colocar um toque muito pessoal naquele material que já foi visto milhões de vezes pelos espectadores. E eu acho que o James Wan, em outros filmes dele, ele consegue fazer isso muito bem, né? Especialmente no Jogos Mortais. Mas nesse filme, eu não acho que esse filme ele peca por uma falta de originalidade. Eu acho que a questão não é essa. A questão é, minha implicância com o filme, é mais nesses elementos que eu falei pra você. Eu acho que é um filme que ele não ousa provocar o espectador em nenhum momento. E aí eu tô falando de um gosto muito pessoal meu, assim, eu gosto de ser provocado. Eu gosto quando o filme, especialmente filmes de horror, eu acho que o horror ele existe pra isso, pra perturbar o espectador. E esse é um filme que realmente nada me perturba. Sabe uma coisa que me incomoda? Aí agora eu vou falar dos meus incômodos, realmente. O Diego, ele falou que esses Warren, e eu queria saber a opinião de vocês também sobre isso. Esses Warren são charlatões. Eles são charlatões. E em dois momentos do filme, eles estão inclusive em faculdades, em colégios, não sei, dando palestras, né? Especialmente o personagem do Patrick Wilson. Ninguém questiona eles. Ninguém chega assim, vocês, isso aí é charlatanismo. Isso aí, vocês são farsantes. Aí. Vocês estão querendo ganhar dinheiro em cima das crendices populares, né? Da imbecilidade de pessoas. Ninguém, eles estão dando uma palestra sobre possessões espirituais para um público universitário, e tá todo mundo ok com isso. O repórter que eles chamam pra casa dele, pra fazer uma reportagem sobre aquele quarto especial onde eles guardam todos os artefatos sobrenaturais, também parece que, não é isso. É isso mesmo. Ninguém questiona isso. O próprio personagem do pai da família, Ron Livingston, ele acredita plenamente no Patrick Wilson. Ele acredita plenamente no Warren. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por toda a ajuda que vocês estão dando pra minha família. Sabe, então assim, é um filme que não tem absolutamente nenhum tipo de tensão. Não tem nenhum problema nessa família. Ela é representada no filme quase como sendo a família perfeita, a família ideal, porque as meninas são todas lindas, nenhuma delas está passando por nenhuma crise de adolescência. O máximo que você tem é uma filha mais velha que não gostou muito de ter se mudado para essa casa no meio do campo. Ela reclama em umas duas ocasiões, mas ainda assim eles meio que, não, isso é bobagem, depois ela se acostuma, isso vai passar com o tempo. Não tem nenhuma tensão nessa família. É um casal que já está casado há algum tempo, ele não tem muito dinheiro, inclusive esse é o motivo pelo qual eles se mudaram para essa casa tão velha no meio do mato, né? Mas isso também não é um problema. Eles ainda têm uma vida sexual mais ou menos ativa, né? Porque eles batizam, entre aspas, a casa em um determinado momento. Ou seja, é uma família perfeita. E uma entrevista que eu tava vendo com o John Carpenter, que ele fala que existem dois tipos de filmes de horror. Ele coloca os filmes de horror num espectro político. Ele fala que tem filmes de horror de direita e os filmes de horror de esquerda. Os filmes de horror de esquerda, eles tendem a ser mais interessantes porque eles mostram que o inimigo, ele vem de dentro, né? Então a gente falou sobre excelentes filmes de horror de esquerda, né? Recentemente. A gente falou sobre O Iluminado, em que o inimigo é o próprio pai de família, dos fantasmas que despertam, né, a loucura dentro dele, e os outros também, que todo o centro do horror, todo o epicentro do horror está dentro da casa, né, e depois você acaba descobrindo que é a própria mãe, né, naquele afã dela de manter o controle, de manter a ordem, de proteger a família dela, proteger os filhos dela. Então o horror ele está dentro, né? Esses filmes tendem a ser mais complexos, tendem a apresentar personagens mais multifacetados, e você tem o horror de direita, em que o inimigo, o monstro, a aberração é uma coisa que vem de fora, que vem para perturbar a paz, para perturbar o status quo, mas aí ele tem que ser eliminado, às vezes com brutalidade, e aí no final das contas, tudo volta a ser como era antes. Tudo volta a ser belo e pacífico e legal. E eu acho que o Invocação do Mal é um excelente / péssimo exemplo disso. Desse horrorzinho caretinha de direita. Realmente essa imagem que eu usei, que é uma imagem exagerada, mas eu fico nela, assim. É um horror feito pela Disney, não sei. Assim, tem uma coisa meio assim, sabe? Tipo, e tudo acaba bem, todos são lindos, todos voltaram a ser bonitos, viva a família. Uma coisa muito cristã o tempo todo, não sei se vocês repararam, né, no super uso de cruzes e artefatos religiosos cristãos o tempo todo. Inclusive, tem um pouco a ver, quando eu reassisti esse filme, eu também gostei menos, mas eu identifiquei todos esses elementos que você menciona, né, desse horror careta. Eu acho que é meio que impossível de separar desse terror que tem sempre um elemento meio cristão no meio, né, que é o caso de exorcismos, possessão. Você está partindo de um esquema que já ideologicamente fala de Deus e do diabo, né, e Satanás e não sei o quê. Então acho que de cara você está lidando com um mundo cristão, por mais que, não sei, aqui nenhum de nós três seja participador do clube, né, mas consigo apreciar o filme como um filme sem necessariamente me incomodar tanto com isso, apesar de que eu, por exemplo, se diz que é um filme que não tem muito problema com os personagens e tal, de inter, né, relações entre eles, não tem muito, tipo, só aquela filha adolescente mais velha, e é tipo 10 segundos de filme, né, que ela é meio reclamando e tal, mas que não tem nada demais. Eu imagino que é um pouco puxando desse elemento da verossimilhança do realismo que o Diego falou, que é um filme que, como lida com pessoas que reais, que a maioria estavam ou estão vivas, né, aquelas filhas todas, por mais que a gente diga, isso não é nada disso aconteceu, aquelas senhoras estão todas vivas, as irmãs, né? Então você tem que ter algum tipo de permissão para fazer ou para usar o nome no filme, você tem que ter permissão para usar os Warren no filme, que na época acho que é só Lorraine que estava viva ainda. Então você diz, tá, vai poder ter a Lorraine e o marido no filme, mas então você tem que, você não pode botar eles brigando, você tem que mostrar que eles realmente têm um elemento meio cristão que eles eram. Então você tem que respeitar a realidade da qual você está se baseando, ao mesmo tempo que você está tentando equilibrar, fazer um horror por cima disso, né? As filhas, né, vão dizer, não, meu pai não era um alcoólatra violento, iluminado, né? Minha mãe não era uma paranoica controladora tipo os outros, né? Era uma família completamente normal, né? Esse que é o problema, a gente era uma família normal e chegou esse mal que nos assediou. Então a gente quer que, se você vai falar sobre a gente usar nossos nomes, você tem que mostrar isso. Então eu acho que tem um pouco a ver disso, né? O filme que realmente não tem muitos dentes, né? Ele não ofende muito porque você está lidando com pessoas que viviam, que estavam vivas ou estão vivas ainda. E se você quer usar o nome delas, quer usar a aparência delas, você tem que meio que ceder, né? Então, por exemplo, a minha dica do filme que eu vou dar no final, não vou nem falar ainda qual é, tem um pouco a ver, mas como é ficção totalmente, ele lida com uma mamãe que é uma charlatã nesse mundo espiritualista mesmo. E o filme mostra isso e critica, e tem uma resolução, e tem realmente um elemento sobrenatural que chega por cima, que ela não contava que tivesse. Aí você consegue fazer um personagem mais falho, né? Mais interessante, que tem relação com a filha, que vocês vão saber quando anunciar o filme no final. E aqui não pode, né? Porque, né? Você vai ter que inventar um drama que o pessoal no qual o filme está baseado vão dizer que não tinha, né? Então você tem que ficar empurrando, esticando um pouco para ter esse terror, para ter essa coisa de verossimilhança que ajuda a vários espectadores a entrarem na história e ficarem, né, com medo, né? Uau, isso aqui que aconteceu. Ao mesmo tempo que você não pode inventar tanto que as pessoas dizem, não, não tem nada a ver com a gente, você não pode mais fazer esse filme, usar nossos nomes, falar nada. Então eu acho que isso deixa o filme meio comprometido nesse sentido, né? O drama é meio reduzido e deixa só o lado sobrenatural, exacerbado, que é o que eles podem exagerar mesmo, né? Sem ofender as pessoas reais que estão teoricamente associadas ao filme, né? Eu acho que isso é uma das coisas que tira um pouco, né, esse fio, essa garra que você queria que tivesse um pouco, né, de confrontamento, né? Então deixa o filme um pouco mais, realmente mais apaziguado no lado humano, né? Essa foi a impressão que eu tive. Por isso que eu gostei um pouquinho menos quando eu revi, que quando eu vi no cinema a primeira vez. Você entra mais no clima e o público todo, né? Mas em casa você realmente fica pensando, observando só você na TV, você começa a pegar esses detalhes. Eu acho que isso que indica essa falha que você sentiu de ter alguma coisa bem chocante, eu acho que vem daí, na minha opinião, né? Eu li um pouco sobre os bastidores do filme, né? Sobre como é que o filme foi feito e tudo. E, de fato, a Lorraine Warren, ela estava viva e ela participou da filmagem. Acho que ela foi consultora, né? Ela tá numa cena, né? Ela faz uma pontinha. Ela é uma das pessoas que estão assistindo a palestra no meio do filme, né? Que é a palestra que a Lily Taylor, né? Que a mãe vai lá pedir ajuda, né? Ela aparece bem rapidamente, né? Então, eu vi que o contrato que ela exige que seja assinado para que o filme seja feito não podia mostrar nenhuma cena que o casal Warren de forma negativa, né? Não podia mostrar de forma negativa o casal. Não podia ter briga, não podia ter sexo. Tinha que ser harmônico e lindo, sabe? E claramente não charlatãos também. E não charlatão, especialmente porque, por exemplo, eu sei que isso pode entristecer a plateia e tudo, né? Saber essa informação, né? Que isso tira muito o peso, né? De gostar do filme, né? Tanto do 1 quanto do 2, Invocação do Mal 1 e Invocação do Mal 2. Mas, por exemplo, eu li que eles falharam, que eles não expulsaram a Bathsheba da casa, que eles foram mandados embora pela família. A família mandou eles, pode ir embora daqui, não tá dando certo. Depois a família se resolveu sozinha. E no Invocação do Mal 2, eles não foram convidados. Eles bateram na porta da casa e se meteram lá. Quiseram se meter com a outra família inglesa lá do segundo filme. No 2 tem uma cena legal que tem o que o Igor pediu, que tem um cético num debate que chama eles de charlatãs e tal. Aí o Patrick Wilson lá, não, você não, como se atreve, não sei o quê, eu sou assim, cristão defensor da minha esposa. Aí a mulher diz, não, não, deixa pra lá. Então, eles são super novos. Pobres, né? E se você sabe a história real, isso aí você consegue relevar e assistir o filme, né? Mas é isso, né? Você sente a presença dela, né? Então, eu acho que a sorte do filme, porque realmente eu concordo totalmente com esse ponto do Igor, né? E do Felipe. Eu acho que o filme é bem, bastante enfraquecido por essa ausência de conflito, né? Por esse clima de amenidade e de tranquilidade, serenidade que existe nas famílias do filme, tanto na família Warren quanto na família Peril. E a grande devastadora dessa serenidade é a Bathsheba, né? A vilã vilã, bruxa, que a gente sabe muito pouco dela, inclusive, né? Uma outra coisa, fraqueza do filme, né? A gente sabe que ela era só, foi considerada bruxa, era ligada à, né, à sororidade de bruxaria lá de Salem, e aí ela matou o próprio filho quando ele fez 7 dias, né? Segundo a tradição lá, satânica, e ofereceu pro diabo. E é isso que a gente sabe dela, mais nada. E aí ela quer influenciar todas as mães que moram naquela casa a matarem os próprios filhos. E é isso, mais nada. É pouco. Então realmente enfraquece o filme mesmo. E a explicação é essa. Não, não tem mais como você pensar além disso, porque realmente nada nas famílias te faz pensar alguma coisa, porque tá tudo muito bem resolvido mesmo, muito harmônico. Eu concordo. A sorte do filme, que dá pra ainda apreciar o filme de boa, é que a qualidade dos atores que eles chamaram e como eles atuaram bem, como foram bem dirigidos. Só como curiosidade, especialmente esses 4, né? O Ron Livingston, mas especialmente Lily Taylor, que eu acho ela maravilhosa. Eu vou indicar o filme no final do episódio em homenagem a ela, que ela é uma atriz, anos de carreira, filmes independentes, filmes de arte. Ela é maravilhosa. Vera Farmiga, show woman, show de interpretação. Uma das atrizes mais subestimadas, assim, sabe? Lindas, maravilhosas. E ela dá show nesse filme. Eu tava assistindo um vídeo sobre... Achei legal o tema do vídeo, né? Tipo, uma lista dos melhores gritos da história do cinema. E aí, um professor de atuação, tutor, né? De outros atores, ele avalia a qualidade e a veracidade e se aquele grito é genuíno ou não. E... olha só, Vera Farmiga, The Conjuring, eu não sei se é o 1 ou o 2, mas Vera Farmiga, número 1, o grito mais genuíno e mais profundo e mais do coração e mais apavorado que ela achou, que ela acha do cinema, é Vera Farmiga. Aí ela mostra a cena. Você, qual é, Felipe? Qual é a cena? Eu acho que é do segundo filme, tem uma, ela começa a ver umas visões da morte do marido, o marido sendo assassinado, assim, com... E tem uma hora que ela dá um gritão mesmo, bem no começo do filme, assim, que é, não é um grito de terror, assim, de... Scream Queen apenas, né? É algo meio de tristeza, meio bem assustador, assim. Eu tenho a impressão que é do 2. Que é um filme que melhora muito desses problemas do 1, inclusive esse elemento da família. Tem um problema entre a mãe e a filha, eles são bem pobres. Eu acho que a família seria uma coisa mais desenvolvida no segundo, que ficou meio genérico no primeiro, né? Eu acho que não vai ser minha recomendação do episódio, mas se você vai ver um Conjuring só, você pode ver o segundo, que eu acho que... faz tudo o que o primeiro faz, melhora um pouquinho, assim. Eu não gostei daquele bonequinho do segundo. O Estranho Mundo de Jack lá, dançando. Aquilo ali... é meio um Babadook, né? Quase que eu fui embora do cinema. The Crooked Man, inclusive, que é o nome de um outro personagem do Hellboy. Entre esses dois, eu voto no 2. Queria aproveitar esse ensejo aí que o Diego ele falou da grandíssima vilã do filme, né? A Bathsheba, né? Isso é uma coisa que eu também achei muito mal ajambrada no filme. A Bathsheba, a única explicação, e uma explicação rápida que eles dão também, né? Em uma cena só, eles já meio que desvendam o mistério da casa. Ah, a casa está sendo mal assombrada por causa disso aqui. É uma bruxa chamada Bathsheba que fez exatamente isso, né? Matou o filho dela, recém-nascido, após 7 dias, como uma forma dela ganhar favores do demônio, né? Se mostrar à altura, né? De ser uma boa servidora do demônio. E aí se sabe que... eu achei isso muito absurdo. Se sabe que ela é descendente de uma das bruxas que foram condenadas no julgamento de Salem. Gente, a gente tá falando de uma das grandes máculas da história norte-americana. Essa condenação das bruxas de Salem foi uma época em que, por conta de fanatismo e superstição e perseguição religiosa, um grupo de mulheres inocentes foram condenadas à morte por suspeita de bruxaria. Sabe? Eram mulheres que foram torturadas para que elas confessassem coisas que elas não fizeram e aquela comunidade achasse bodes expiatórios para os problemas deles. E isso é uma grandíssima mancha na história dos Estados Unidos. Mas no filme, ela é descendente das bruxas de Salem, ou seja, eles colocam ela como sendo uma autêntica bruxa, meio que deixando que implícito que, olha, essas bruxas de Salem, elas eram bruxas mesmo. Sabe, aqueles puritanos fanáticos religiosos, eles estavam certos assassinando aquelas mulheres. Sabe, como assim? Como assim, Brasil? Esse filme, não, que show da Xuxa é esse? Pelo amor de Deus. Eu achei isso um dos vários absurdos. Esse filme, ele beira, sabe? Tudo bem o filme ser cristão, não tem problema. A gente tava falando, né, dessa distinção entre os filmes de esquerda e direita. Isso é o John Carpenter. Eu acho interessante isso que o John Carpenter falou. Mas assim, lembrando que existem, independentemente do seu posicionamento ideológico, teológico, existem grandes filmes de ambos os lados. Eu acho que O Exorcista, do William Friedkin, é um excelente, é uma obra-prima e é um filme de direita. Você vê que tem os padres são heróis, né? Tudo acaba bem, as coisas voltam a ser como eram antes, né? Tem uma restauração do status quo no final do filme. A gente já falou sobre esse filme aqui no podcast, né? É uma obra-prima esse filme, sabe? Ele é fantástico. Não é por uma questão de posicionamento ideológico que você vai gostar ou não gostar do filme. Porque, pelo menos assim, eu tenho isso pra mim. Não, mas tem um elemento trágico do Exorcista, né? Os dois padres morrem, que dá um elemento muito mais potente pro final do filme, né? Por mais que acabe bem, né? É, acaba bem pra menina Reagan, assim, mas até isso, inclusive, assim, sabe, corrobora com esse elemento cristão do filme, porque eles morrem em sacrifício. A morte deles é uma morte trágica justamente porque é uma morte sacrificial. Eles se matam para salvar a alma da menina. Então, assim, sabe, tipo, tem um elemento cristão muito forte nesse filme, o que acentua, inclusive, o drama do filme. E o Invocação do Mal, ele não tem nada disso. Não tem nada disso. Esse elemento cristão dele, assim, eu acho que ele dá uma aura, assim, sabe, de conservadorismo retrógrado pro filme, que me desagrada mesmo, sabe, certas horas. Me desagrada. Quando ele é colocado dessa forma no filme, me perturba um pouquinho. Só citando aqui um exemplo disso, o personagem do Patrick Wilson, ele tem um conflito, um mini conflito, que é ele se sente culpado da esposa dele quase ter morrido em uma situação pregressa em que eles estavam fazendo um exorcismo em um homem e parece que o exorcismo não deu muito certo e ela saiu afetadíssima desse exorcismo e ele se sente culpado. Em nenhum momento ela joga essa culpa nele. Em nenhum momento, assim, sabe, tem a sombra dessa culpa, sabe, na relação deles. Parece que ela tá muito bem resolvida. Tanto é que ela fala em mais de uma ocasião pra ele, assim, sabe, olha, tá tudo bem, não foi culpa sua. Então, esse elemento da culpa aparece apenas pra ressaltar uma outra característica dele, que é, olha só, ele é um homem bom, né? Ele se preocupa com a esposa, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é um bom homem. Por isso que ele se sente culpado. Então, de novo, você tá caindo em uma série de... Você tá já dando um julgamento de valor pros personagens, que é positivo, independentemente da opinião da plateia. Então, esse tipo de conservadorismo que meio que afronta a minha inteligência, meio que desconsidera a minha interpretação do filme como plateia, eu não gosto, eu acho burro. Eu concordo, eu acho que eles... Inclusive, eu penso assim, eu fiquei pensando no final, que eles realmente, o casal, o Ed e a Lorraine, eles são colocados no filme como pessoas realmente muito boas e praticamente, assim, talvez avatares de anjos, né? Lutando contra o demônio, né? Então são meio arcanjos, assim, sabe? O Ed é meio o arcanjo Michael, assim, sei lá. É, quase faltou uma espada pra ele, assim. Então, de fato, fazia parte da história do filme que mostrá-los, né, numa perspectiva super, hiper positiva, mas eu concordo totalmente. É um negócio, é uma perspectiva e uma postura bem conservadora no filme. Mas o que eu ia perguntar pra vocês, que eu acho que é uma grande qualidade do filme, que acho que a gente não deve deixar de falar, é como o filme usa bem os objetos, né? Os artefatos, né? Especialmente o artefato que toca a musiquinha. Vocês não acham que a caixa de música, né? Com o espelho. Vocês não acham que esse artifício, o objeto no cinema, né? Vários filmes que utilizam o objeto com muita carga simbólica, assim. Vocês não acham que o objeto é muito bem usado nesse filme? Tanto no início, né? Pra introduzir o filme, né? A boneca no prólogo e essa caixinha de música. Eu acho que também é uma tradição no cinema, né? Utilizar objetos para invocar sensações. Mas eu acho que as cenas com a caixinha de música, elas são uma das cenas, assim, que mais me deixaram tensos, assim, que mais me dão medo. É o que vai aparecer naquele espelho lá. É que, pra quem não conhece o filme, tem uma caixa de música que, quando fica girando, assim, ela abre e tem um espelho, né? Com espiral que reflete. E aí, teoricamente, você tem que olhar nele para ver alguém atrás de você. Pra ver um espírito, né? Eu curti. É um dos... Realmente um elemento que, inclusive, no segundo também tem, né? Tem um carrinho de bombeiro, né? Tem sempre alguma atribuição a um elemento físico tangível que fica carregado, né? Com esse potencial, assim, de algo além que deixa, né? Eu acho que realmente é bem usado. Eu concordo. Uma das coisas que poderiam ser melhor exploradas nesse filme, que talvez pudessem deixar esse filme mais interessante, é justamente aquela câmara de objetos que os Warren têm na casa deles, né? Eles têm um quarto. Tipo um museu, né? É, exatamente. Eles guardam algum tipo de memorabilia, né, dos casos pregressos deles. Então, a explorar o que está naquele quarto, eu acho que poderia ter sido mais interessante. Não sei se nos outros filmes eles vão explorar isso, né? Eu acho isso uma pena, né? Porque eu fiquei muito curioso para saber de onde que vem aqueles objetos, especialmente aquela armadura japonesa samurai, por que ela está lá. Não sei, aquilo me chamou muita atenção. Né? O filme ele começa, inclusive, né, com a história de um desses objetos, né, com a boneca Annabelle. É interessante, mas é meio caricato quase, assim, porque aquela boneca, do momento que você olha para aquela boneca, você vê que ela tá possuída por algum espírito maligno, assim, sabe? Como que alguém ainda trouxe aquela boneca para casa achando que aquilo poderia ser um brinquedo de alguém? Aquilo desde o primeiro dia, assim, não, isso aqui é coisa do capeta, não é possível. A primeira cena do filme, né, é um olho dela, né, é metade do rosto dela, assim, né, que eu achei legal, que eu achei potente, assim. Exato. Então, esses objetos que têm uma vida própria, né, isso me lembra, claro, assim, já é quase que um clichê falar sobre isso, né, aquele ensaio do Freud, né, sobre o inquietante, né, o desconcertante, né, o desfamiliar, que em alemão é, agora já vou eu aqui assassinar o alemão, né, unheimlich, que é justamente quando você tem um objeto inanimado que, de uma maneira perturbadora ou mágica, tem vida ou uma quase vida, né? Ele fica numa espécie de limbo entre o objeto inanimado e o objeto animado. Eu acho que essa caixinha, a boneca Annabelle no começo do filme e a caixinha também, elas entram nesse grupo, né, de objetos desconcertantes, né, de unheimlich. E eu acho que poderia ter sido melhor explorado no filme. Eu gostaria de ter visto mais cenas com a caixinha. Eu gostaria de ver mais cenas com boneca, porque boneca possuída é uma coisa que me remete muito a Chucky. Eu acho que a franquia Brinquedo Assassino já explorou isso ao máximo. Eu não quero mais ver. Mas a caixinha realmente me chama a atenção. Né? Poderia ter tido mais cenas com aquilo. É, realmente. Mas como alguém que viu os filmes da Annabelle, o solo dela, ela não é Chucky. Ela é realmente isso que você fala, né? É um objeto inquietante. Ela nunca é móvel, né? Ela não se move, ela não fala, não pega uma faca, né? Não tem o Brad Dourif fazendo a voz dela lá, né? Não é um boneco assassino nesse sentido. Ela é um objeto inquietante que é movimentado, né? Alguma coisa move ela, carrega ela, mas ela mesma não se move. Eu acho um elemento interessante até desse pouco de se seguraram, né? Eles poderiam ter feito a Annabelle correndo e rindo, né? Eles foram comedidos até. Podia ser bem mais ridícula a Annabelle, mas o fato que não é, ou o próprio aquela caixinha de música fica mais misterioso se você, quanto mais próximo desse limiar entre o objeto normal e um objeto inquietante que você falou, eu achei, né? Porque se ele realmente tem muita vida própria demais, aí começa a ficar meio absurdo. Meio Chucky, né? O Megan, a boneca robô lá, assassina, né? Que aí é outra vibe, né? O que vocês acharam da maneira que a Lorraine expulsa a Bathsheba da esposa? Ela toca a esposa... Como é que é o nome da personagem? Carolyn. Aí ela põe a mão na Carolyn, na cabeça dela, e meio que coloca uma imagem mental de uma memória positiva que a Carolyn teve com a família na praia. E aí ela ajuda ela a relembrar o amor pelas filhas, né? A família e tudo, né? E isso que expulsa a Bathsheba de uma vez. Vocês choraram nessa hora, emocionados? Certamente o Igor adorou. Você tá maluco? Eu chorei de vergonha alheia nessa hora. Eu achei isso cafona pra caralho. Isso é muito breve. Por exemplo, eu também mencionei esse filme no episódio passado, né? Eu assisti no Netflix esse filme chamado The Deliverance, né? Esqueci em português, né? A Libertação. Isso, A Libertação. Então, o Igor tá criticando muito bem, de forma muito interessante, essa questão da que os personagens são mostrados de forma muito positiva, de forma muito rasa, com caráter muito bom, sem conflitos e sem ambiguidades, né? Sem contradições, né? É um filme, realmente muitos personagens sem contradições, né? De fato. É um filme bem maniqueísta nesse ponto. E A Libertação é um filme que mostra exatamente o contrário. A mãe, personagem principal desse filme, é terrível. É uma mãe que super bem construído o personagem dela, super complexa, com vários conflitos, várias contradições, várias características de péssima mãe, várias características de ótima mãe. Essa é a Glenn Close? Não, a Glenn Close é a avó. A mãe é uma atriz que não é muito conhecida, Audra Day, é uma coisa assim. Ótima, tá perfeita no filme, a atuação maravilhosa dela. Mas o filme não é bem executado. O filme não é muito bem feito. E aí não fez nenhum, sei lá, um oitavo, um décimo do sucesso da Invocação do Mal. Que é um filme também com estrutura muito parecida. Casa Mal-Assombrada, Possessão no final do filme, tem um demônio lá, muito, muito, muito, muito parecido a trama do filme. E o filme que tá passando despercebido, sabe? Ninguém tá falando muito, os fãs de filmes de terror assistiram, como eu e tal, e é isso, porque é um filme que realmente não foi tão bem executado como o Evocação do Mal. Então isso volta ao que a gente falou no início, né? É um filme que eu acho que grande parte do sucesso dele, exatamente por todos os pontos que a gente falou aqui no episódio, grande parte do sucesso dele é realmente a proficiência técnica e artística do filme, né? Que é muito boa, é muito alta mesmo, né? E isso aí às vezes carrega o filme. Por mais que ele tenha fraquezas de roteiro e de originalidade e de profundidade, às vezes um filme bem feito assim se sustenta, né? Professor, Pois é, pessoal, valeu por ouvir a gente. Essa foi a nossa conversa sobre Invocação do Mal. A gente ia poder continuar assim, falando horas, como sempre, né? Mas tem que dar um basta, né? Porque senão o pessoal começa a aquecer muito o debate e começa a aparecer a possibilidade de alguém jogar uma cadeira realmente, né? Então vamos deixar por aqui, assim. Esperamos que vocês tenham curtido o episódio. Acho que vale a pena assistir o filme, né? Que provavelmente todo mundo que tá ouvindo isso aqui já viu que é um filme hiper popular, assim, mas mesmo assim esperamos que você tenha curtido da nossa conversa, dos pontos de vista dissonantes que a gente apresentou aqui hoje. Bora fazer a nossa recomendação da semana, quais são as dicas, né? Igor, qual é a sua recomendação para quem assistiu A Invocação do Mal? Bom, como eu falei para vocês, cavaleiros, eu gostei muito desse aspecto found footage do Invocação do Mal, desse estilo mais documental. E aí, pensando também, né, que a gente está nessa temporada de Casas Mal-Assombradas, eu, fazendo minhas pesquisas a respeito do Invocação do Mal, eu acabei me deparando com um filme que até então eu não tinha assistido, e eu assisti. E eu gostei muito, eu gostaria de indicar para vocês, né, e para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, né, quem ainda não assistiu Hell House LLC, o Hell House LLC, é um filme norte-americano de 2015. Eu gosto muito desse estilo, né, found footage, né, e eu tenho assistido vários filmes dentro desse estilo ultimamente. E me surpreendeu esse filme porque é um filme de baixíssimo orçamento, né, com um elenco praticamente só feito de amadores. É uma produção bem simples mesmo, não tem praticamente nenhum grande efeito especial, quase nenhum efeito especial, mas é um filme que se sustenta apenas pela narrativa dele. É uma narrativa quase, é aquele clichê da Casa Mal-Assombrada, é um grupo de jovens empreendedores que descobrem essa casa abandonada, né, que tem um histórico bem nefasto, claro, como toda casa mal-assombrada, né, ela tem uma história, e essa história não é uma história bonita, e eles resolvem remodelar essa casa e fazer uma espécie de atração de Halloween. E é claro, assim, sabe, da primeira cena do filme, você já sabe que isso vai dar errado. A primeira cena do filme é justamente um documentário feito pra televisão sobre o massacre de Hell House. E é interessante você ver o progresso dos personagens em direção a essa tragédia que vai acontecer, e não vai ser muito bem explicado. Uma coisa que eu gostei no filme, por quê? O que de fato aconteceu dentro da Hell House? Você não sabe, né? Você tem dicas aqui e ali. Como eu falei, não esperem um grande filme, não é um filme assim, sabe, de grandes atuações, né, com uma excelente fotografia, uma grande trilha sonora. Não é um filme de estúdio, é um filme independente, feito com baixíssimo orçamento, mas eu acho que ele é muito bem executado. E ele, além de conseguir manter a tensão e a atenção do espectador praticamente todo o tempo, né, ele não tem esses elementos que eu critico no Invocação do Mal. É um filme que ele realmente te perturba um pouco, né? Você vê, né, os personagens numa espécie de declínio, né, uma downward spiral, né? Em parafuso. Entrar em parafuso, pronto. Eles estão entrando em parafuso. E eles começam a duvidar, né, se aquilo que está acontecendo realmente é realidade, não é realidade. Eles estão sendo realmente assombrados. Eles estão, sabe, tendo um surto de histeria coletiva. O que, que é isso que está acontecendo? E você vê as relações entre eles começar a degringolar. É um filme interessantíssimo. Eu achei interessante. Bem modesto, novamente. Não espera nenhuma obra-prima do cinema, sabe? Mas eu acho que um filme que cumpre muito bem a função que ele quer fazer, que é assustar e causar tensão no espectador. E eu achei que ele é muito satisfatório. Ele gerou outros filmes também. Eu não sei do Hell House LLC 2, nem do Hell House LLC 3. E parece que tem uma prequel também. Aí parece que nesses outros filmes eles tentam dar uma explicação. Porque norte-americano é isso, é viciado em explicação, né? Eles querem explicar tudo. Eu não sei se essa explicação é boa, é ruim, no final das contas. Eu não assisti os outros filmes, mas pelo menos o primeiro deles eu recomendo vocês, porque eu acho que é um filme muito interessante e muito bom. E ele tá em plataformas de streaming, e aí vocês conseguem acesso fácil aí. Tá bom, valeu. Diego, qual é a sua recomendação? Minha recomendação não é de terror. Hoje eu resolvi ser um pouquinho mais surpreendente. É porque eu gosto muito da Lily Taylor, né? E eu recentemente assisti um filme dela dos anos 90, quando ela era bem mais jovenzinha. E eu fiquei meio apaixonado por esse filme. Eu amei esse filme, adorei. Se chama Dogfight, em português. É um péssimo nome em português, Apostando no Amor. Porque realmente o filme tem uma aposta, né? O que realmente faz mover o roteiro do filme, né? O grande acontecimento que dá origem a todas as repercussões, né? É uma aposta. Aí chama Apostando no Amor, né? Mas o nome do filme é Dogfight. É Dogfight porque é o seguinte, né? Ela é uma personagem, assim, jovem, pós-adolescente, assim, uns 20 e poucos anos, que mora com a mãe ainda, inclusive. E o filme tá se passando na época da Guerra do Vietnã, anos 60, eu acho. E aí ela conhece o grande... Aliás, esse filme é uma oportunidade para você conhecer o River Phoenix, né? O trabalho do River Phoenix. Se você nunca viu um filme com River Phoenix, irmão do Joaquin Phoenix, que morreu super cedo, esse filme é um ótimo exemplo, né? Claro que ele fez outros grandes filmes, né? Tipo My Own Private Idaho, né? Que é um grande filme que ele fez com Keanu Reeves, tá? Mas esse filme também, ele tá muito bem. E aí parece que o River Phoenix com os amigos dele, eles fazem uma aposta, eles fazem uma brincadeira de mau gosto, bem de mau gosto, assim, que é cada um leva uma mulher bem feia pro bar, e aí eles parece que competem pra ver qual delas é a mais feia. E aí eles apostam dinheiro, e aí quem levar a mais feia, a mais horrorosa, ganha esse dinheiro. E aí o River Phoenix decide levar a Lily Taylor, mas acaba se envolvendo com ela, acaba conhecendo ela melhor, e aí eles desenvolvem um romance a partir disso. Então achei o filme muito bonito, muito lírico, assim, bem anos 90. Gostei muito, recomendo pra caramba. Em homenagem a Lily Taylor, eu recomendo. Não tem nada de terror, é filme romântico. Ah, legal. Coitada, né, pô? Vai fazer um filme que o casting pede uma mulher feia e ela vai e faz um filmão, né? Isso é engraçado. Eu sempre achei a Lily Taylor uma gracinha. Eu sempre. Achei encantadora. Também acho. Excelente. Tá certo. E, bom, e a minha, né, eu já tinha dado a dica, né, que é um filme feito, assim, na sequência do Invocação do Mal, filme de 2016, do Mike Flanagan, é o segundo filme daquela série Ouija, né, que na verdade é um prequel, né, ele acontece antes do primeiro, um filme bem ruinzinho, o segundo, que é o Ouija, Origem do Mal, que eu reassisti, que eu achei bem legal e tem muitos assuntos parecidos, só que, como é uma história completamente de ficção, né, sem ser, entre aspas, baseado em fatos reais, acho que eles deixam meio mais interessante a dinâmica da mãe com a filha, né? E uma mãe que é uma tipo uma cigana, uma espiritualista assim, que faz seances e tal, e você vê que ela é tudo mentira, tudo enganação, né? As filhas ajudam até, aí eventualmente elas acidentalmente chegam a descobrir uma coisa real, né? Que acontece através de uma, aquela Ouija, aquela Ouija de, aquele joguinho de falar com os mortos, né? E é o filme do Mike Flanagan, né? Que eu sou fã dele, né? Achei bem legal, achei... Faz de uma maneira bem mais baixo orçamento tudo que esse do Invocação do Mal também faz, só que melhor feito. Então, pra mim, a dica é essa, né? Se você quer ver uma coisa dessa mesma vibe, com esse mesmo espírito, assim, mas que eu acho que é mais bem resolvido e é mais interessante, fica então Ouija, Origem do Mal, de 2016, que é um filme fácil de achar também, filme recente, do Mike Flanagan, é a minha recomendação. Ah, continuando nossa temporada de Casas Mal-Assombradas, né? A gente tem falado bastante de cinema americano, né? E, inclusive, o cinema espanhol com os outros. Nosso próximo episódio vai ser um filme japonês, de 2002, um dos grandes iniciantes desse gênero J-horror, né? Que foi super popular nos anos 2000, 2010. Ju-On, O Grito, filme de 2002, que foi refeito depois, contemporâneo daquele The Ring também. Mas eu acho, a gente achou que o que tem mais a ver com o assunto é O Grito, de 2002, que eu acho bem interessante. Filme também bem baixo orçamento, mas tem uma visão completamente diferente do mundo, do terror, o que é uma assombração. Acho que vai dar um episódio bem interessante pra gente aqui. Então é isso, pessoal. Daqui a duas semanas, esperamos vocês para falar sobre O Grito. Bora dar tchau pros nossos ouvintes. Igor de Campos. Cavaleiros, é sempre um prazer conversar com vocês. Não importa qual filme, esse é um filme que eu particularmente não gostei muito, mas assim, as conversas que eu tenho com vocês são sempre enriquecedoras e engrandecedoras, e eu gosto muito de trocar essa ideia com vocês. Eu espero que a nossa audiência, o nosso público tenha gostado desse episódio, né? E assista, ou não, Invocação do Mal, né? E tô muito ansioso para falar de terror japonês com vocês no próximo episódio. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima. Grande Diego Nunes. Um abraço para todos. Amei a nossa conversa também. Adorei debater com o Igor, com o Felipe. Foi ótimo o nosso debate político, quase, né? Sem cadeirada. Curti muito. E tô ansioso para falar sobre um gênero que eu gosto muito, que é o J-Horror, né? E O Grito é um grande exemplo, um filme de casa mal assombrada do Oriente, né? Muito interessante a gente falar. Com certeza, não percam. Um abraço. E tem todo esse aspecto japonês, né? O Diego, pra quem não conhece, ele morou uns anos lá, né? Então tem todo esse aspecto cultural, assim, que também a gente vai falar. Eu tô anunciando e vai ser um episódio legal. A gente nem gravou ainda. A casa japonesa, ela é uma casa com arquitetura muito diferente da nossa, né? Já é um indício, né? Já é um ponto de partida diferente dos filmes ocidentais de Casa Mal-Assombrada. Então tô ansioso pra rever o filme e falar sobre ele com vocês. É isso aí, pessoal. Então esperamos você aqui há duas semanas. Falou!